romper com as cadeias do que me aprisionou. Preciso transformar meus sonhos em visões e restaurar altares em tantos corações. Preciso me humilhar, prostrado te adorar, aceitar teus planos e acreditar que somos capazes de enxergar o que ainda está por vir. Quero ver um novo tempo, tempo de unidade, tempo de aliança e de Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633. Nós estamos falando de Vila Velha, interior do estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje, 18 de maio, uma segunda-feira, do ano de 2020, nós vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Na verdade, é todo o capítulo 2 da carta 1 aos Coríntios. E aqui nós vamos aprender a respeito da sabedoria de Deus e, a sabedoria humana. Nós vamos aprender a respeito da sabedoria humana e a loucura da cruz. A loucura da cruz, a sabedoria humana e a loucura da cruz. Porque se nós formos olhar com olhar humano, né, irmãos? É uma loucura, né? Um homem morrer na cruz por pessoas, né, que o maltrataram, por pessoas que o rejeitaram. É uma loucura. Se a gente for olhar com olhar humano, é difícil, hein? A própria palavra de Deus fala, né, que se é difícil um amigo morrer por um amigo. E Jesus na cruz, embora alguns não entendam, ele morreu até pelos inimigos. Até pelos inimigos. Alguns não entendem assim. Ah, fazer o quê? Né? Então, a cruz para o cristianismo, ele acabou se tornando um símbolo definitivo, né? A cruz vazia, né, irmãos? A cruz vazia, porque a cruz vazia, ela transmite a ideia de que aquele que foi crucificado ali venceu ela, né? Então, nós cristãos evangélicos, nós aceitamos a cruz vazia, né? E é o símbolo do cristianismo. Para os judeus e os romanos, a cruz era um símbolo de humilhação, Morrer na cruz era humilhante, né? Mas a gente vai aprender a respeito disso. Vamos para o texto bíblico, né? Nós vamos, como sempre, Bíblia Viva, temos a NVI aberta, João Ferreira de Almeida aberta, e também temos o dicionário Strong. Fala assim no versículo 1. É Paulo, viu, irmãos? Paulo que escreveu essa carta aos Coríntios. Ele escreveu essa carta na segunda viagem que ele, após a segunda viagem, né, que ele havia feito. Porque na primeira viagem ele pregou, na segunda ele instalou a igreja de Corinto. Então ele está falando assim, ó, queridos irmãos, é carta para a igreja, né? É carta para a igreja, queridos irmãos. Mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, então esta não era a primeira vez, né? Essa não era, essa era a segunda viagem dele, por volta do ano 51, quando ele fundou a igreja de Corinto, né? Então, mesmo quando estive com vocês pela primeira vez, eu não usei palavras empoladas, né? Discurso eloquente, nem ideias pomposas para lhe apresentar a mensagem da cruz, né? Ele não, ele está dizendo aqui que ele não usou essa forma de convencimento, né? De fazer um discurso bem elaborado para tentar convencer as pessoas com argumentos humanos. Ele está dizendo, não, eu não usei nada disso. Ah, pastor, mas é porque ele não tinha capacidade. Tinha, irmãos, tinha. Tinha. Paulo tinha capacidade. Paulo, ele tinha sido formado, instruído por Gamaliel. Gamaliel era um sábio daquela época. Era o top. O top dos top dos top, Gamaliel. Saulo, ele era bem instruído, muito bem instruído, né? Ele tinha muitas informações, mas ele falou que ele preferiu não usar isso. Existia, naquela época, alguns profissionais que era como os políticos de hoje, os advogados de hoje. Existiam alguns profissionais da oratória, do falar, que usava de retórica, de um jeito de falar para convencer outros. Então era muito comum um comerciante lá tá com a imagem meia queimada ali no meio do povo, ele contratava um desses oradores que tinha uma boa retórica, um bom discurso, e essa pessoa saía na rua falando bem daquele comerciante, defendendo aquele comerciante. Não tinha relação nenhuma com ele, não, às vezes nem o conhecia, mas tinha um bom discurso, de convencimento, né? Então é o que o advogado usa muito, hoje usa nos tribunais, os políticos usam muito isso nos parlamentos, para convencer as pessoas, né? E infelizmente, alguns pastores usam isso. Alguns pregadores usam isso, alguns padres, alguns líderes religiosos usam isso. Sabe, querendo convencer com argumentos humanos. Né? Querendo convencer. É possível, pastor, é possível. É possível. Está errado. Eu não acredito que esteja errado. Esse convencimento. Porque, eu confesso a vocês, pelo fato de eu ter sido policial, quando eu vim para o Evangelho, eu era muito desconfiado. Eu era muito desconfiado, não vou mentir. Então, primeiro, eu fui convencido. Convencido com argumentos. Né, um argumento aqui e lá. Eu pesquisava muito geografia, eu pesquisava muito se haveria contradição entre a ciência e o cristianismo. Eu pesquisava muito isso, Né? Então eu fui convencido de que realmente Cristo é uma realidade. Porque eu cheguei, né, a ver relatos não religiosos, fora da religião, que falava de Cristo. Quer dizer, um documento histórico daquela época que falava de um tal de Cristo, né, que arrebanhou a multidão, aquele negócio todo. Então eu fui convencido de que Cristo é uma realidade. A conversão a Cristo veio depois. Primeiro eu fui convencido no intelecto, no conhecimento, né? Fui convencido. Aí a minha conversão a Cristo, ela aconteceu depois, né? Ela aconteceu depois. Chegou uma hora que eu não tinha mais argumentos para questionar o cristianismo, né? Então eu estava convencido. Aí depois eu me converti. O que é converter? É voltar-se em direção a Cristo, passar a reconhecê-lo como o meu Senhor e Salvador. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, no primeiro momento eu não usei argumentos humanos para convencer vocês. Eu não usei. Versículo 2: eu decidi falar só de Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Então Paulo está trazendo uma boa reflexão aqui. A Bíblia só fala de Jesus Cristo, irmãos. Lucas 24, 44, 45. Jesus mesmo fala que a Bíblia só fala dele. Então Paulo está dizendo assim, está dizendo o seguinte: olha, eu não usei argumentos humanos. Eu resolvi falar só de Jesus Cristo, quer dizer, pregar só o Evangelho. E da sua morte na cruz, quer dizer, falar só de Jesus, falar só do Evangelho. Naquela época tinha o Antigo Testamento. Falar só do Testamento Antigo, falar só da pessoa de Jesus. E da sua morte na cruz? Por que falar da sua morte na cruz? Porque a morte na cruz foi, a paga, o resgate da vida de todos nós. O ato da morte da cruz foi... Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu falei só de Jesus e falei da salvação daquele ato da morte de Jesus na cruz. Ele só falou disso. Pastor, não falou de prosperidade? Não falou. Não falou, não. Não falou de prosperidade. Não falou de só vitória? Também não. Porque no primeiro olhar, morrer na cruz era uma derrota, meu irmão. Era uma derrota. A vitória veio na ressuscitação no terceiro dia. Não falou, não, pastor? Não falou. Ele falou da salvação, ele falou da ida para os céus. Então é preciso a gente ficar atento a algumas coisas, né? No 3, fui até vocês, Paulo está dizendo, eu fui evangelizar vocês em fraqueza, temeroso e trêmulo. Aqui está falando da parte física mesmo, porque Corinto era uma cidade costeira e ali era o negócio era sério, entendeu? Ali era violento, né? E 4, e a minha pregação foi muito simples. Foi muito simples. Não com abundante oratória. Quer ver, rapaz? Não com abundante oratória e nem sabedoria humana. Foi simples. Aceita Jesus? Morreu em seu favor? Se aceitasse, vai para o céu. Se não aceitasse, vai para o inferno. Então, desculpa. Entretanto, o poder do Espírito Santo, Paulo falando, estava em minhas palavras, provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Que a mensagem vinha de Deus. Então, irmãos, os argumentos humanos, a oratória, ela nos convence. Nos convence do Jesus histórico, ela nos convence de que Cristo realmente é verdade, que aqueles aspectos geográficos apontados na Bíblia realmente existem, então as pessoas passaram por ali, né? Convence, não, tá falando de um homem mesmo, tá falando então. Mas não converte o coração duro para um coração receptivo. Não converte. Só quem converte o homem é o Espírito Santo. Só quem converte o ser humano é o Espírito Santo. Por isso, irmão, gosta de anunciar a palavra? Maravilha. Mas não fique frustrado se não está tendo, segundo a sua visão, evolução naquela evangelização. Não fique frustrado. Porque às vezes, aparentemente, não está acontecendo nada. O nosso olhar é o olhar humano. Então, às vezes, aparentemente, você está falando, está explicando, mostrando o evangelho. Não está acontecendo nada. Mas lá no interior da pessoa, o Espírito Santo está trabalhando o espírito daquela pessoa. Então, o Espírito Santo, ele que converte corações. Então Paulo está dizendo o seguinte: a minha pregação foi simples, falei do Jesus, quer dizer, preguei a Bíblia, e falei dele da morte na cruz, quer dizer, o ato redentivo, né? E não usei oratória nem sabedoria humana. Mas, entretanto, o poder do Espírito Santo estava naquelas simples palavras. Simples palavras, provando a todos quanto as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Quer dizer, ficou provado no coração daquelas pessoas, não, isso aí é de Deus. Sem estardalhar, sem nada. As pessoas que ouviram sentiram, puxa vida, é de Deus, né? É de Deus. 5. Fiz isso porque desejava que vocês tivesse uma fé firmemente baseada em Deus. Então o desejo era que você tivesse uma fé baseada em Deus, uma confiança em Deus. Uma confiança em Deus. E não em grandes ideias de algum homem. Então, eu fiz isso para que vocês entendessem que é de Deus, que vocês, através do teu espírito, com E minúsculo, aceitasse o ensinamento do Espírito Santo, percebendo que isso vem de Deus. Não com argumentos humanos. Argumentos humanos convence, mas não converte. Mas não converte. Paulo, ele era um estudante brilhante. Brilhante. Ele poderia ter subjugado seus ouvintes com argumentos intelectuais, irmãos. Ele poderia. Mas em vez disso, ele compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo guiasse as suas palavras. E ao compartilhar, né, as boas novas com as outras pessoas, nós temos que seguir também esse exemplo, sabia? O exemplo de Paulo. E manter a nossa mensagem simples, básica. Então, Jesus é Deus, veio em carne e morreu por ti. E não precisa se descabelar, não precisa. É só você aceitar isso, que depois ele muda. O que for preciso mudar em você, ele vai mudar. Então, vem do jeito que você está. Não, pastor, mas olha, eu estou cheio de dívidas, estou com 3 mulheres aí, eu estou enrabixado com outra, estou usando droga, falo muito palavrão, eu vou esperar dar uma melhoradinha para eu ouvir. Não, não, não, não. Não é isso não. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Porque Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai mudar o que for preciso. Então essa é a mensagem simples, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. O Espírito Santo colocará poder nessas palavras. Colocará poder nessas palavras simples e as usará para que o nome de Cristo, o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus seja glorificado. Então a confiança de Paulo não estava no seu intelecto. Não estava na sua habilidade de oratória. Quer dizer, ele tinha, ele foi formado. Né? Mas a confiança dele estava no Espírito Santo. Então quando a gente for levar a mensagem, a gente não precisa se preocupar com o que vai falar, não precisa se preocupar com ser um erudito na Bíblia. Não. Você tem que aprender o mínimo da palavra de Deus. Tem que saber a palavra de Deus. Tem que conhecer. Mas não precisa ser esse, sabe, supra-sumo. Não, você tem que conhecer o texto bíblico. Para o Espírito Santo usar o texto bíblico com simplicidade. E você, quando for anunciar a palavra, não se preocupe em convencer as pessoas. Porque muitos como eu vão desejar o convencimento. Mas não se preocupe, o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca, você vai falando e tal. E as palavras que o Espírito Santo colocar na tua boca com simplicidade, não palavras suas, né? As palavras que o Espírito Santo colocar vão fluir naturalmente, vai tocar o espírito daquela pessoa. O Espírito Santo vai colocar poder na sua palavra para tocar o espírito daquela pessoa e ela ser convertida. Convertida. É isso? Então, nós temos que conhecer o texto, porque uma das formas que nós temos de nos aproximar de Cristo. Nós temos que orar, porque é outra das formas de nós conhecermos a Cristo. Então, tem que conhecer o texto, porque o texto fala de Cristo. Como que você vai falar de um amigo se você não o conhece? Então, nós temos que conhecer o texto. Não precisa ser a exaustão. Entendeu? Não precisa ser a exaustão. Alguns são chamados para estudar a exaustão o texto bíblico. Mas esses são especiais, um pastor, um bispo. Mas se você não tem esse desejo, não sente esse desejo no seu coração, não, você tem que conhecer o texto bíblico suficiente para, se alguém perguntar, você falar assim, não, eu conheço o meu senhor, porque em tal livro está escrito isso e tal, conheceu mais. E quando for anunciar com palavras simples, palavras tranquilas, porque o Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem convence. Né? E se você de fato é cristão, se você já é um convertido, você não vai usar esse argumento de palavras simples e tal para deixar de estudar a Bíblia. Você não vai usar esse argumento para deixar de estudar a Bíblia. Você só vai entender humildemente que não é a sua capacidade intelectual que convence. Você vai entender que, embora você tenha todos os argumentos teóricos da Bíblia, conhece os 66 livros, sabe a origem, sabe quando, sabe tudo da Bíblia, você vai entender que não é isso que convence. Quem convence é o poder do Espírito Santo. Mas que você tem por obrigação de conhecer a Bíblia para melhor conhecer o seu Senhor. Então, se você é um cristão de verdade, é essa a postura, né? É essa a postura. Aí no versículo 6, contudo, quando eu estou entre cristãos já maduros, você entendeu por que, né? Quando eu estou com um cristão já, o que é cristão já maduros? É aquele que já tem uma caminhada mais com o Senhor, já está um processo de santificação mais consciente, já conhece mais o texto bíblico, né? Já estudou mais a Bíblia, já se aprofundou mais no texto. Paulo está dizendo, quando eu estou com esses cristãos, que conhecem mais o texto bíblico, que conhecem mais a origem, que conhecem mais a história, eu falo com palavras de grande sabedoria. Porém, não aquela sabedoria que é daqui da terra, não com argumentos humanos. nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens desse mundo. Né? Não discuto Bíblia usando pessoas desse mundo, né? Que estão condenadas a perecer. O que está dizendo isso aqui? Irmão, vou falar uma coisa para você, viu? Hoje, quando você entra numa livraria cristã, misericórdia. Mas quantos livros? Quantos livros? Quantas doutrinas? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um acha que tem que ser assim, outro que ser lá, do outro, roupa, outro cabelo. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vamos esclarecer uma coisa. Livro inspirado por Deus, livro inspirado por Deus, somente os 66 livros da Bíblia. Inspirado por Deus, o Espírito Santo inspirou homens a falar, a registrar. Inspirou. Também não é psicografou, não, viu? Não é pegou na mão dos homens e escreveu, não é nada disso. Inspirou. Uns relataram o que viram, outros relataram o que deduziram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Os demais livros de biblioteca aí, eu confesso que eu tenho um bocado, mas os demais livros de livraria cristã e tal, é importante? É importante, pastor. É importante ler. Mas, se você não tiver uma linha de raciocínio, você se perde, porque um fala A, outro fala B, uma é do costume que usa saia comprida, outra é do costume que usa cabelo comprido, outra é do costume que usa batom, outra é do costume que não usa batom, outra é do costume que tem instrumento musical na igreja, outra é do costume que não tem instrumento musical na igreja, e cada um tem o seu argumento para justificar. Então, se você entra num negócio desse sem a base bíblica, você se perde. Pastor, qual que é o livro bom para ler então? A Bíblia. Qual que é o livro bom, pastor, que eu quero aprender de Jesus? É a Bíblia. Ele falou lá que toda a Bíblia fala dele. Ele não falou que os outros escreveriam outros livros para falar dele. Ele não falou isso. Ah, você está dizendo para não ler os outros livros? Não, não é isso. Não seja radical. Não é isso. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado. Porque é perigoso você ler um livro de manhã, que fala A, à tarde você ler outro livro que fala B. Porque é como o Paulo fala aqui, ó. Cadê? Onde ele está falando aqui? No mundo estão... Aqui, no 6. Contudo, quando eu estou entre cristãos já maduros, falo com palavras de grande sabedoria. Porém, não aquela sabedoria que é aqui da terra, que tem um ar de cristão, né? Palavras cristãs, um ar de cristão, mas que às vezes refuga até a cruz, né? Nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens desse mundo. Não porque o Cicrano tal, no ano de 1500, falou isso. Mas ele falou isso na época dele. Vamos ver se tá conforme a Bíblia. Não, mas porque Cicrano, ele fez uma conferência lá nos Estados Unidos que foi transmitido pela internet para todo mundo e ele falou isso. Mas, irmão, ele falou, mas está na Bíblia? É conforme a Bíblia? Não esqueça dos bereanos. É conforme a Bíblia? Entrou muita psicologia, muita sociologia no cristianismo. Entrou demais, demais psicologia. Sociologia, psicoterapia, entrou muita coisa. Então, sabe, e a palavra genuína, pura, o texto bíblico se perdeu. Nós estamos estudando aqui um capítulo inteiro, irmãos, um capítulo inteiro, para transmitir uma ideia. Tem anunciadores que usam um versículo. Será que ele, de uma hora, um versículo só, será que ele falou tudo que Deus queria que ele falasse? Ou será que ele falou 1% de Deus e 99% dele? Então, está dizendo aqui, olha, quando eu pego um cristão, Paulo está dizendo, quando eu pego um cristão mais maduro, que já está, né? Eu falo com palavra de sabedoria, mas palavra de Deus, quer dizer, eu falo com conhecimento da Bíblia. Eu falo com conhecimento de Cristo. eu não uso argumentos de outro homem que é tão comedor de feijão como eu para justificar. Não, eu uso o próprio texto bíblico. Eu uso. Mas de onde vem seu exemplo, Paulo? Ah, vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo lá no... quando estava sendo tentado pelo Satanás, ele usou o quê? Argumentos humanos? Ele foi usar argumentos de Isaac, Jacó? Não, ele usou o texto bíblico. Ele usou o texto bíblico para refutar Satanás. Né? Versículo 7. Nossas palavras são sábias, porque vêm de Deus. Mas como que vem de Deus? Está na Bíblia. Se leu na Bíblia o texto bíblico, vem de Deus. Aí tem um irmãozinho que fala assim, olha, Deus me revelou, que tal. Eu não acredito. Eu não acredito. Se não estiver conforme a Bíblia, eu não acredito. Eu não acredito. Se não estiver conforme a Bíblia, eu não acredito. Porque para mim, o que Deus precisava falar, ele já falou. Agora, há o estudo, o entendimento, a aplicação, a contextualização do que Deus falou. Mas Deus escolheu um outro comedor de feijão para poder escrever o terceiro evangelho? Tem o primeiro, o Antigo Testamento, tem o segundo, que é o Novo Testamento. Agora, escolheu o pastor João Alves para escrever o terceiro evangelho? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Acho que Hebreus fala que ainda que um anjo vos apresente outro evangelho que seja anátema, não é de Deus. Então, tudo que é para acrescentar, o que é para tirar da Bíblia, não é de Deus. Então, Paulo está dizendo que ele usava a palavra de sabedoria que vinha de Deus, né? Descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados. A igreja era uma novidade, irmãos. O Antigo Testamento não sabia da igreja. Da igreja como corpo de Cristo. Né? Não estou dizendo a igreja amarela, a igreja vermelha, a igreja local. Mas a igreja como aquela comunidade que só Deus sabe quem realmente faz parte. Aquilo lá, aquela igreja, a igreja universal, a igreja católica, a igreja oculta. Ela não foi revelada no Antigo Testamento, não. Não foi. O corpo de Cristo. Né? Tinha sinagoga, tinha o templo, mas aquilo não é igreja. É como nós temos a igreja local hoje, né? Uma que fica na Tamoios, outra em Morés, outra na Avenida da Praia. Essa é o que nós chamamos de igreja local. É um clubinho que as pessoas vão lá para aprender. Entendeu? Para aprender de Cristo. Ou pelo menos deveria, né? Ir lá para aprender de Cristo. Mas é um grande clube. Entendeu? Ali, tá, né? Se você não conseguir se enturmar ali, é difícil. Mas é um clube. Mas a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo está aberta para todos. Né? Mas tem igrejas locais muito abençoadas e abençoadoras que ainda pregam a palavra. Nós temos que entender que a igreja local é feita por homens. E homens são pecadores. Eu, graças a Deus, as minhas experiências em igrejas locais foram só igrejas abençoadas. Graças a Deus. Por quê? Se não fosse, eu dava meia volta e ia embora. Meu compromisso é com Cristo. Né? Então vai lá. Esse plano estava oculto em tempos passados. Olha aqui, ó. Estava oculto. Embora tivesse sido preparado para nosso benefício antes que o mundo começasse. Entretanto, os grandes homens do mundo, não o compreenderam, esse plano. Porque se tivessem compreendido, eles nunca haveriam crucificado o Senhor da Glória. Que maravilha, que maravilha, meu Deus do céu, que maravilha. sai deste vale. Abra a boca e dai glória a Deus, porque Ele vai trazer tudo aquilo que você perdeu. O migrador já te roubou, levou tudo que era teu, mas Ele está devolvendo agora, derrotado diante de Deus. Levante, sai do vale, receba a tua bênção agora. O devorador está esmagado debaixo dos pés do Rei da Glória. É hora de comemorar, cantar como Miriam cantou. Deus abriu o mar pra você. Então, irmãos, este, no versículo 9, é o significado das escrituras quando dizem. É bacana que eles se explicam, né? O texto bíblico se explica. Esse é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. O homem não consegue imaginar o quão maravilhoso é o céu. Não consegue. Entendeu? É maravilhoso. Mas, pastor, e como é que faz? É preciso ter fé. É preciso ter fé. E não a fé intelectual, que é a fé do convencimento. Mas é preciso ter a fé do sobrenatural, que é a fé da conversão. Olha o que Paulo fala no 10. Ó, nós, porém, sabemos dessas coisas maravilhosas, né? Nós sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para nos informar. Ele fala direto aos nossos corações. Ele fala com os nossos corações. E seu Espírito, o Espírito Santo, né, investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus. Quando nós, pela fé de conversão, pela fé em Jesus Cristo, aceitamos as verdades bíblicas, aceitamos Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso espírito com E minúsculo, o E maiúsculo, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso E minúsculo, investigando o que precisa ser mudado e nos revelando aqueles segredos mais profundos de Deus, aquelas coisas mais específicas de Deus. Por isso que você precisa conhecer Deus, se relacionar com Deus. Ter uma boa amizade com o Espírito Santo. Nós falamos aqui, há alguns dias, que o Espírito Santo é uma pessoa, é um amigo. Como que você trata o seu amigo? Com indiferença? Ou quando você vê o seu amigo, você começa a pular no chão, rolar, gritar, pular? E seu amigo sai correndo. Não, um amigo você procura saber dele, como é que você está, tudo bem, tá? Né, troca ideia, conversa. É amigo, enquanto você não entender que o Espírito Santo é uma pessoa, você vai entrar nessas loucuras que existem por aí. Uma parte da igreja evangélica é indiferente para o Espírito Santo, não acredita. A outra parte é maluca pelo Espírito Santo, pula, cai, grita. Mas se ele é uma pessoa, se ele é um amigo, penso que ele não gosta de nenhuma dessas duas extremidades. Ele quer um relacionamento, quer um diálogo, um papo reto, uma conversa franca. Né? E aí ele vai investigar onde precisa mudar em nós e nos revelar esse segredo de Deus. Esse segredo de Deus. Olha no versículo 11. Versículo 11. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando. Ninguém pode saber o que outra pessoa está pensando. Ou como ela é na realidade. Porque nós somos personagens, né, irmãos? Nós somos personas, nós representamos. Então, vou voltar, porque ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, senão a própria pessoa. Quem sabe de mim sou eu, quem sabe de você é você. O que nós temos com relação a outros são elucubrações, imagens, pensamentos, né? Desejos de que a pessoa fosse daquele jeito, daquele outro. E agora, na segunda parte do versículo 11, e ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus. Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus. A não ser o próprio Espírito de Deus. Se não aceitar o Espírito Santo, se for querer conhecer Deus pela fé intelectual do convencimento, a fé do convencimento não te dá o Espírito Santo. A fé do convencimento. A fé da conversão, de reconhecer que Jesus é o seu Deus, aí sim o Espírito Santo vem habitar em você. Ele está dizendo o seguinte, olha, ninguém conhece ninguém a não ser a própria pessoa. E ninguém conhece Deus a não ser o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Então, quando você, pela fé de conversão, pela fé de que Jesus morreu em seu favor, aceita isso como fato, como verdade, o Espírito Santo vem habitar em você. O Espírito Santo faz parte da Trindade. É o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho. Então ele vai falar dele para você. Só ele que pode falar dele para você. E olha o 12. Ó. E Deus, de fato, efetivamente, nos deu seu Espírito. Não o Espírito do mundo, para nos informar a respeito dos admiráveis dons de graça e bênção concedidos por ele a nós. Então é assim, ó. E Deus efetivamente nos deu o seu Espírito para nos informar a respeito dos admiráveis dons de graça e bênção concedidas por ele a nós. Só quem tem o Espírito Santo, irmão, que vai saber disso. Só, por isso que você, às vezes eu falo para uma pessoa do mundo e a pessoa diz, esse cara é louco. Ela é, para isso é um louco mesmo. 13. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foi dada, nos foram dadas pelo Espírito Santo. E não palavras que nós, como homens, pudéssemos escolher. Assim, usamos a palavra, as palavras do Espírito Santo para explicar as realidades do Espírito Santo. Né? Então, ele está dizendo, olha, nós falamos o que é de Deus. O que é de Deus. Entretanto, olha o 14, o homem que não é cristão, que não tem o Espírito Santo dentro dele, não pode entender, nem tampouco aceitar esses pensamentos de Deus que nos são ensinados pelo Espírito Santo. Então, o homem que não é cristão, ou seja, que não é servo de Jesus Cristo, que não aceitou Jesus Cristo, ele não pode entender e nem aceitar esses pensamentos de Deus que nos são ensinados pelo Espírito Santo. Porque parece-lhes absurdo. Para eles é absurdo, é loucura. Porque só aqueles que têm o Espírito Santo, os cristãos, de si mesmo é que podem compreender o que o Espírito Santo quer entender. Só o cristão, só quem tem o Espírito Santo dentro dele, que pode entender o que o Espírito Santo está tentando ensinar, está tentando explicar. Os outros simplesmente não podem perceber. Não podem. não podem perceber. 15. O homem espiritual, porém, tem a percepção, tem a visão de todas as coisas. De todas as coisas. E isso incomoda e confunde o homem do mundo. Ele se sente incomodado. Quando vê um cristão, ele se sente, começa a fazer gracinha, bullying. Quando vê um cristão autêntico mesmo, a perseguição contra o cristão, ele se sente incomodado. Então, se a gente não está incomodando ninguém por sermos cristãos, se não estamos confundindo ninguém por sermos cristãos, tem alguma coisa errada, né? Então, as pessoas do mundo, elas se incomodam. Por quê? Que eles não podem, de maneira nenhuma, entender o homem espiritual. Tem uma passagem que fala que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? Então, uma pessoa que é do mundo sente a presença de Cristo. Chega perto do macumbeiro, ele fala, nossa, esse, tem alguma coisa atrapalhando a sessão aqui. É que tem um cristão ali. O Espírito Santo está com ele, então vai atrapalhar. 16. E como é que poderia? Porque ele verdadeiramente nunca, do mundo, né, pôde conhecer os pensamentos do Senhor, nem discutir com o Senhor, nem tampouco mover as mãos de Deus através de oração. Mas, por estranho que pareça, nós cristãos possuímos, efetivamente, dentro de nós, uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. Então, quer dizer o seguinte, o não cristão do mundo, ele ora, ele pede, mas não vai entender, não vai receber. Por quê? Porque não é o Espírito Santo dentro dele que o está inspirando a orar. Não é o Espírito Santo, né? Mas o cristão não, o cristão tem o Espírito Santo dentro dele. Então quando ele ora com autoridade, Deus ouve e Deus atende. É, irmão, se você foi batizado, se você recebeu a Cristo de fato, de verdade, você tem esse Espírito Santo dentro de você. Então não deixa Satanás querer te confundir, dizendo que você não tem autoridade. Não, você tem autoridade contra Satanás, sim. Você pode dar ordem a Satanás em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Porque é palavra do Senhor e você pode orar a Deus que Deus responde às suas orações. Porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós só não podemos esquecer das batalhas, né, irmãos? Das batalhas que há, das provas, das tentações, e permanecer firme, porque Deus nos ouve sim, com certeza, não há dúvida, nós não podemos ter dúvida com relação a isso. Então, irmãos, a cruz, ela se tornou o símbolo do cristianismo, né? Mas é muito mais, a cruz é muito mais do que uma joia ou um elemento de decoração. A cruz, ela nos lembra a crucificação de Cristo. E nós cristãos, nós, por respeito a Cristo, nós usamos a cruz vazia. Nós não gostamos de ver Cristo crucificado, porque ele não está mais crucificado, ele desceu da cruz, né? Então a crucificação de Cristo é uma doutrina central, básica da nossa fé. E entendê-la corretamente é essencial para a vida eterna. Paulo estava convencido de que a cruz, irmãos, era o assunto mais importante com o qual ele poderia lidar. Ele falou, olha, eu só prego a Jesus e a cruz, só isso. Então é vital para nós, como crentes, entender o que aconteceu naquela cruz. para que também possamos nos convencer de seu significado supremo e nos converter a Cristo. Não foi apenas a execução de um homem judeu, não foi, irmãos. Não foi. O que aconteceu ali foi a solução para o maior problema da humanidade. Ali, naquela morte da cruz e a sua posterior ressuscitação, aconteceu um evento que solucionou o maior problema da humanidade para aqueles que creem. Qual o problema, pastor? O pecado. O pecado e a nossa separação de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, nós nos separamos. Aquela morte na cruz foi a paga pelos nossos pecados. E quando Jesus ressuscitou, ele nos religou para aqueles que acreditam a Deus. Então, crucificação é a transação divina que nos salva. É a transação que nos salva. Havia uma dívida. E a dívida, somente o sangue de Cristo é que pode nos purificar do pecado e nos reconciliar com o Pai, com Deus. Com Deus. Os judeus e os romanos, eles viam a crucificação como a execução de um criminoso, com um ato deplorável, com um ato humilhante. Mas Deus, ele viu a morte de Cristo como um sacrifício expiatório perfeito, porque até então se matava animais, a cada ano, a cada momento. Mas Deus viu que aquela morte na cruz, que para os seculares, os humanos sem visão espiritual, os não convencidos, os não convertidos, era uma morte humilhante, para Deus não. Para Deus era o sacrifício que pagava por todos os pecados e que nos religava de volta a Ele. De volta a Ele. Foi o sacrifício perfeito que permitiu que toda a humanidade fosse justificada. Toda a humanidade que crê em Cristo é tido por Deus como justo, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Irmão, nada é mais necessário para pagar por nossa salvação, nada mais. Nada mais. Para que nós sejamos salvos, tudo o que nós precisamos fazer é colocar a nossa fé, não a fé intelectual, mas a fé sobrenatural no Senhor Jesus Cristo e no seu sacrifício por nossos pecados. Nada mais. Nada mais. Se for possível, batizo nas águas. Porque o ladrão da cruz também não foi possível, então não foi batizado. Aquele que se converte no último segundo no leito de morte também não é batizado nas águas. Mas se for possível, não pode se envergonhar de Cristo. Tem que se batizar nas águas para dar publicidade a esse ato. Mas nós temos que crer que o sacrifício de Cristo foi perfeito. E que hoje, perante Deus, nós somos justos. E para Deus, todos nós que aceitamos a morte de Cristo, todos somos santos. Não, pastor, mas eu tenho pecador, não. Não, mas o termo santo na Bíblia não é o que você acha que é. Não é. O termo santo na Bíblia quer dizer separado para Ele. Então todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós somos santos. Nós somos separados para Ele. Pecadores arrependidos. Esse Deus nos quer o melhor. Ele quer nos abençoar. Ele quer fazer o melhor. Na vida futura é certo, não há dúvida. Mas Ele quer também nos proporcionar nesse tempo, um tempo de paz, de alegria, de um bom relacionamento com Ele. Ele fez milagre quando Ele formou o povo judeu. Ele fez milagres quando Ele formou a sua igreja. E Ele faz milagre ainda hoje. Ele faz milagre. Eu não sei se você sofre no corpo, na alma ou nos relacionamentos, mas eu sei que esse Deus, Ele quer o melhor para nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa Tua palavra, que que nós possamos, ó Pai, confiar na sabedoria espiritual, não desprezando a sabedoria intelectiva, porque foi o Senhor que nos deu a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, mas que nós não sejamos egocêntricos, confiando em nós mesmos, confiando em nosso conhecimento, mas confiando no conhecimento que vem do alto, no conhecimento que vem através da pessoa do Espírito Santo. Pai, abençoe esse irmão que sofre no corpo, que sofre nos órgãos físicos, restaura a saúde dele, Pai. Traga um restauro por completo, dá a ele mais uma oportunidade de viver na sua presença, aprender do Senhor, ter um bom relacionamento contigo. Restaura o corpo físico, restaura o corpo interior através dos órgãos interiores. Dá a ele uma nova oportunidade, ó Pai, mas que não seja conforme o nosso querer, mas que seja conforme o teu querer. Pedimos também, Senhor meu Deus, por aqueles que sofrem na alma. Pai, traga esperança, traga um renovo na mente. Faça eles perceberem, Senhor meu Deus, que existe uma fé no sobrenatural. E é essa fé que agrada o coração do Senhor. A fé da conversão. Aquela fé que, a mais de convencer-nos, a fé que nos leva a reconhecer o Senhor como o Salvador da nossa vida, o Senhor como o Senhor sobre as nossas vidas. Pois isso nos traz paz, paz que o mundo não entende, paz que o mundo não conhece, paz em meio à tribulação, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido. Por isso, ó Pai, abençoe a alma, restaura a alma, mude os pensamentos, traga esperança, confiança para a vida daqueles, ó Pai, que são seus. Pai, pedimos também para os relacionamentos, abençoe o relacionamento na família, papai, mamãe, os filhos, que haja harmonia, que haja paz, que haja o entendimento de que família é projeto do Senhor e que, portanto, nós temos que aproveitar desse belíssimo projeto do Senhor e vivenciar um aprendizado cristão entre irmãos, entre relação hierárquica, pai e filhos, e entre submissão de filhos para com o Pai. Abençoe a família, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe também o governo humano, Pai. Abençoe aqueles que estão na administração e nós que somos administrados. Se conosco, que essa relação seja uma relação harmoniosa, cada um entendendo qual que é a sua posição neste momento. Pai, abençoe também o trânsito, abençoe, Senhor meu Deus, nas relações no comércio, nas relações de vizinhança. Abençoe, Pai, onde quer que haja dois humanos, Senhor meu Deus, abençoe, que haja harmonia. Abençoe também os nossos inimigos, abençoe aqueles que se levantam contra nós. O Espírito Santo toca o coração deles, para que eles entendam que nós somos falhos, fracos e pecadores, mas servimos a um Deus poderoso, e o nosso desejo é que eles também venham a conhecer a esse Deus poderoso. Abençoe todas as nações da terra, abençoe todos aqueles, Senhor meu Deus, que um dia professaram que o Senhor é Senhor na vida deles. Nós oramos porque nós acreditamos, por isso nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não vire as costas pra mim, oh não, não vire as costas pra mim.